trânsito entre a estrada e o mar. Que fica de fora para quem lá quer chegar. Tem uma porta escondida pelo azar. Que só se abre para quem lá quer entrar. Às tantas pensas que é tudo a brincar. É todo o espaço que cresce com o teu ser. É o tempo que se dobra ao passar. É o tempo que se dobra ao passar. Será real tudo o que estás a ver. Será real tudo o que estás a ver. Já vi as folhas da Cicibela. São sete cores a riscar o céu. Já vi as folhas da Cicibela. Música, música portuguesa, portuguesa, o sucesso passa aqui. Amora morena, o Douro só fala de ti, eu vou já. Lá fora cai chuva, mas cá dentro faz mais sol que no Sará. Porque hoje eu vou voltar a ver-te e contar-te mais coisas sobre o meu mundo. Eu vou poder sentir-te bem perto, bem fundo. Amora morena, és um saber que existes, tu sabes-me bem. Amora morena, para mim tu tens um gosto que mais ninguém tem. Agora o Tejo a dizer-me mais meio caminho e já está. E aposto que o dia amanhã vai ser o dia mais lindo que há. Que a bela aurora nos vai encontrar juntos a salvo do burburinho. E então eu vou fechar os olhos e cantar baixinho. Amora morena, é bom saber que existes, tu sabes-me bem. Amora morena, tu tens um gosto que mais ninguém tem. Amora menina, menina dançando com o vento suão. Dançando morena, amora batendo no meu coração. Enquanto o meu comboio vai deslizando nas linhas do meu destino, tu vais chegando sempre mais, mais do que eu imagino. Tu sabes-me bem. Um cheiro que mais ninguém tem. Nos olhos teus que veneram o divino. quem eu mais admiro. Este é o Canal 2. Dessa varona que agora chamo de Maria Provocação, chamo de Maria Provocação. Foi ela quem convenceu o primeiro, debaixo do cajueiro, que fica ao fundo da rua, e disse naquele jeito em que ninguém a imita, Taturas Meire Tua. Logo depois da revista, foi ela, foi ela, foi. Foi ela, foi ela, foi. Foi ela quem arrastou o segundo pro quintalão lá do fundo, que fica a seguir a rua, e disse naquele jeito em que ninguém a imita, o tato da esteira é tua. Logo depois da revista, foi ela, foi ela, foi. Foi ela, foi ela, foi. Foi ela quem agarrou o terceiro, a porta do miçangueiro, que ficou ao meio da rua, e disse naquele jeito em que ninguém a imita, cuidado da esteira é tua. Logo depois da revista, foi ela, foi ela, foi. Foi ela, foi ela, foi. Foi ela quem provocou toda a maca no moleque. Foi ela e esses moleques que estavam de fora, na combinação dessa varona que agora chamo de Maria Provocação, chamo de Maria Provocação, chamo de Maria Provocação, chamo de Maria Provocação. Maria Provocação, Maria Provocação, vamos já cantar. Fui bailar no meu bater, além do mar cruel, e o mar bramindo diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar a razão. Vem cá ver, bailar meu coração, se eu bailar no meu bater, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde fui cantar. Okay. Canal 2. Deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se abre.

Devolve meus laços,